Na Lupa 1. Till you opened up my eyes. Now all I think about is Jane Krakowski, encerrando a hora. Por aqui eu me despeço. Vem aí a Ana Carolina Pires. Lembrando que mais tarde, às 6 da tarde, tem reprise do programaço Jazz Masters com Paulo Mai e DJ Model. Eu, Linda Celli, volto amanhã para te fazer companhia na sua segunda-feira. Até amanhã. Tchau, tchau. Lupa 1 FM. Você na melhor. Já pensou em ver os jogos da Copa do Mundo em uma Smart TV novinha? É Max e a Lupa 1 FM vão te dar esse presente. Siga no Instagram, @lupa1fm.oficial e emax_oficial. Marque 2 amigos e concorra a um Smart TV 39 polegadas super moderna. Nela você acessa seus aplicativos favoritos, reunindo em um só aparelho jogos, filmes, séries, arquivos, além de se comunicar com seus dispositivos móveis, com a função MediaCast. Promoção é Max Lupa 1 FM. Participe. Consulte regulamento no post oficial. O sorteio acontece dia 20 de outubro. Lupa 1 FM. Você na melhor. Lupa 1 FM, o melhor da música, 4 e 4, boa tarde. Lupa 1 FM, a sua melhor companhia, em Teresina, a qualquer hora, em qualquer lugar, você na melhor. Quando chega o final de semana, você merece aproveitar o melhor da vida. Fim de semana Lupa 1, uma seleção de músicas feita sob medida para você relaxar. E mais, Roseli Costa, Linda Celli e Ana Carolina trazem as melhores dicas para você curtir o seu weekend. Fim de semana Lupa 1, você offline, mas ligado com a gente. Aqui, na Lupa 1 FM, você na melhor. Boa tarde, ótimo domingo, que bom que você segue junto com a gente nesta tarde, curtindo a trilha sonora perfeita que a Lupa 1 separou para você. Muito obrigada pela companhia, pela sintonia. Vamos com Dan Fogelberg, Believe in Me. If I could ever say it right and reach your hostage heart. A melhor. Cobertura especial Eleições 2022. Aqui na Lupa UFM. O FM, são 4 horas e 20 minutos. Eu sou o Vinícius Weiner, nessa cobertura especial da Rádio Lupa 1 FM 94,5. Seja muito bem-vindo, você da capital Teresina e de outras cidades do Piauí, também do Maranhão, que estão nesse momento ligados aqui na nossa cobertura, o nosso programa especial de eleição 2022, e a gente acompanhando tudo aqui de perto, diretamente com você. Na minha companhia, a minha colega também jornalista Andressa Martins, aqui do meu lado. Oi, Andressa, boa tarde. Boa tarde, Vinícius Weiner. Boa tarde a todos os ouvintes da Lupa 1 FM. Bom reencontrar você, Andressa. E claro, o nosso programa é feito para quem gosta da Lupa 1, né, Andressa? A gente vai fazer um programa, ou começamos um programa do jeito nosso ouvinte gosta, de maneira direta, objetiva, mostrando porque a Lupa 1, estreando, né, o jornalismo hoje, nessa cobertura especial, vai trazer todos os detalhes do que aconteceu desde as primeiras horas da manhã nessas eleições até hoje, até agora, Andressa. Então a gente vai acompanhar, inclusive, até o resultado final, né? O que vai acontecer já já. Tá pertinho, hein, Andressa? 16h21, 4 horas e 20 minutos, já já, até às 6 horas, nós já vamos saber. Temos todas as perspectivas, né, de acordo aí com o TRE e o TSE, de sabermos, né, quem são os novos coordenadores políticos, né, do nosso estado e do nosso país, Andressa. Exatamente, Vinícius. É uma eleição muito importante, né? Vamos escolher o presidente, senador, governador, deputados estaduais, deputados federais. Então é muito, muito importante. E a gente vai começar a saber a partir de 5 horas que as urnas começam a ser abertas. E a gente vai apurando aqui, junto com o TRE, voto a voto. Bom, Andressa, vamos começar então pelo início, como diz muita gente, vamos falar dessa maneira mais popular. Vamos saber o que aconteceu logo nas primeiras horas da manhã. Eu tenho conversado com muitas pessoas desde as primeiras horas, tenho visitado as urnas, entendeu? Tenho conversado com muitas pessoas e pelo que eu vi até agora, Andressa, está sendo uma eleição tranquila em todo o Piauí, praticamente, né? Isso a gente já esperava, né, Andressa? O piauiense, ele é realmente um povo muito pacato, ele não gosta de violência e assim está a maioria dos brasileiros, né? Sem violência, é o que a gente vem fazendo uma grande campanha, que seja uma eleição, um momento de democracia, de paz, como tem que ser, como as pessoas precisam. Afinal, nas sessões, nesses locais de votação, existem pessoas de todas as idades, até crianças que não votam, mas que vão acompanhar os pais, vão aprender. Aprender a esse papel tão importante, esse dia tão importante da democracia. O Gustavo Almeida foi visitar, né, algumas urnas, acompanhou de perto os principais candidatos. Será que o Gustavo já está ao vivo para conversar com a gente? Produção, vê se o Gustavo. O Gustavo está rodando por aí em Teresina. As nossas equipes estão espalhadas. Mais tarde, Andressa, a gente vai chamar todos os nossos repórteres espalhados aqui em Teresina também para mostrar o que está acontecendo. Nesse momento, a gente está de olho nos locais de votação que vão funcionar até às 5 horas da tarde. Lembrando você que está nos ouvindo, o portão, cada portão, né, Andressa, fecha exatamente 5 horas da tarde. Quem está dentro das sessões continua votando normalmente na fila. Agora o portão fecha 5 horas da tarde. O que você tem de avaliação em relação a isso, Andressa? Eu sei que você tem conversado com muita gente. As eleições, Vinícius, a gente percebe que realmente muito tranquilas, além de muita tranquilidade, né? A gente vê aquela coisa de sempre, muitas filas, o eleitor foi cedo votar, a gente percebe que no início da manhã já tinha muita movimentação, mas aquela forma tranquila, algumas pessoas usando suas camisas, com os santinhos, com os adesivos, mas tudo tranquilo. Só teve um eleitor, né, Vinícius, que foi preso lá em São Miguel do Fidalgo. Sim. Ele foi preso por distribuir santinhos. Já, nós vamos estar trazendo essa história com detalhes. E teve também, viu, Andressa, com exclusividade aqui para a Rádio Lupa 1, já temos a informação de uma urna que deu problema. Eu fui até lá na sessão, fui conversar, inclusive, com o presidente de sessão, saber o que aconteceu e se isso prejudicou ou não a votação nessa sessão, numa região aqui de uma cidade do Piauí. Já, eu estou trazendo essa história completa. Mas antes, Andressa, vamos fazer então a avaliação do Gustavo. O Gustavo que hoje também está aí rodando por Teresina, ele está desde as primeiras horas, acompanhando os principais candidatos ao governo do estado do Piauí, os principais candidatos para deputado federal, estadual e, claro, o Gustavo tem todas as informações. Ele vai conversar com a gente agora ao vivo. Deixa eu ver se o Gustavo está posicionado. Oi, Gustavo, você está me ouvindo? Oi, Vinícius, boa tarde, estou ouvindo. Bom, estou conversando aqui com a Andressa e o nosso telespectador em relação à eleição que até esse momento, né, Gustavo, tem sido tranquila aqui em todo o Piauí e na capital principalmente. Mas eu sei que desde as primeiras horas da manhã você está ali acompanhando, você está na cola dos nossos principais candidatos, principalmente aqueles que querem o governo do estado do Piauí. Como é que foi sua avaliação? Como é que foram essas votações? O que você tem de novidade em relação às primeiras horas da manhã até o momento por onde você passou, Gustavo? Boa tarde. Vinícius, boa tarde a você, boa tarde a Andressa Martins e a todos que estão ouvindo a Rádio Lupa 1 FM. O primeiro candidato a governador a votar hoje pela manhã foi o candidato Silvio Mendes, do União Brasil. Ele votou na unidade escolar professor Darcy Araújo, na zona leste de Teresina. Silvio Mendes chegou acompanhado de familiares e também da candidata a vice-governadora Iracema Portela, do Progressistas. O candidato do União Brasil concedeu entrevista a jornalistas ali pouco antes de ser aqui para a sessão eleitoral e depois foi para a sessão. Silvio Mendes inicialmente pegou a fila, disse que iria enfrentar a fila, mas foi convencido pela presidente da sessão a passar à frente, é um direito que ele tem como candidato, né? A presidente da sessão convenceu o doutor Silvio Mendes a passar à frente, porque segundo ela, a imprensa estava fazendo um tumulto muito grande que estava prejudicando o andamento da votação. Então, por conta desse tumulto, da grande quantidade de jornalistas, a presidente da sessão convenceu o Silvio Mendes a passar à frente e votar. Ele fez isso, explicou às demais pessoas que estavam na fila de que estava atendendo a um pedido da presidente da sessão e votou. Votou de forma rápida, posou para fotos de jornalistas e em seguida deixou a sessão eleitoral. De lá, a vice-governadora, candidata a vice, Iracema Portela, seguiu para votar em uma outra sessão da Zona Leste da capital. Vinícius. Gustavo, e o que você sentiu em relação ao clima, né? O candidato Silvio aponta aí nas pesquisas, né? Tá entre os principais, mas não tá liderando de acordo com as últimas pesquisas, mas ele ao mesmo tempo fala que não acredita muito nessas últimas pesquisas e que acredita numa possível vitória. Como é que tava o clima? Alguém conseguiu perguntar para ele em relação a isso? O que você sentiu no momento da votação do candidato Silvio? Demonstrou muito otimismo, viu, Vinícius? Demonstrou otimismo. Na verdade, as últimas pesquisas revelaram o crescimento do candidato Rafael Fonteles, mas em algumas delas, Silvio Mendes ainda manteve a liderança, apesar da diminuição da vantagem. Em outras, o candidato Silvio Mendes já apareceu em segundo lugar nessa reta final. Mas ele demonstrou muito otimismo, inclusive de conseguir essa vitória ainda em primeiro turno. Ele espera que a eleição se encerre hoje com uma vitória em primeiro turno. Fez ali um balanço de como foi toda a campanha, das cidades que percorreu, das andanças pelo interior do Piauí e disse acreditar em uma vitória no primeiro turno. Fez críticas ao grupo opositor, ao seu oponente, disse que nesses últimos dias, segundo ele, houve uma tentativa muito grande de mudar a consciência do eleitor, mas demonstrou confiança na vitória, logo mais, o candidato Silvio Mendes. E aí, atualizando, Gustavo, o candidato Silvio Mendes, nós recebemos informações aqui que, nesse momento, ele está se preparando com os familiares, ele preferiu acompanhar a apuração da votação em casa, com poucos familiares, e dependendo do resultado positivo ou não para ele, ele vai fazer como ele sempre fez, né, Andressa? Nas últimas eleições que ele concorreu a algum tipo de cargo público, onde ele se dirige, provavelmente, para a agência de publicidade que faz a campanha dele na Zona Leste de Teresina, fica ali próximo à Avenida Elias Tágera, e lá ele recebe o apoio de apoiadores, de outros amigos e, claro, conversa sempre com a imprensa, independentemente do resultado. Essa é a expectativa. Nossas equipes de jornalismo já estão posicionadas na cola de todos os candidatos e logo mais, Andressa, lá para as 6h30 da tarde, quando a gente já começa a ter a direção do resultado final, nossos repórteres vão estar trazendo as informações. Agora, Gustavo, passando o candidato Silvio Mendes, o que mais você tem de informação? O que você cobriu mais pela manhã? Olha, Vinícius, só pra gente fechar com relação ao candidato Silvio Mendes, eu recebi agora da assessoria de imprensa de que ele vai acompanhar a apuração com familiares na casa do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ele, a candidata à vice-governadora Iracema Portela, vai com familiares acompanhar a apuração na casa do ministro Ciro Nogueira, foi o que acabou de informar a assessoria de imprensa do candidato Silvio Mendes. Ótimo, essas informações, né, Gustavo, por isso que é importante, e a gente tá aqui na Rádio Lupa 1, a gente sai na frente por isso, né, Andressa? As informações, as assessorias estão conectadas com a gente, com a nossa produção, com a nossa equipe, e a todo momento essas informações, elas podem mudar, inclusive de acordo com o que vai acontecendo, que é muito comum, né? Então ele vai assistir, provavelmente, ele deve ficar um pouco da apuração lá com o candidato, a candidata a vice, Iracema Portela, e depois deve se deslocar, então, para a agência de publicidade que fez a campanha deles. Mais informações, Gustavo, da manhã? Vinícius, da manhã nós tivemos também o voto do candidato Rafael Fonteles, do PT. Rafael Fonteles votou no Colégio Madre Savina, também localizado na Zona Leste de Teresina. Esteve ali acompanhado da governadora Gina Souza, a esposa Isabel de Araújo Fonteles, e ele demorou um pouco a votar, pegou a fila, esperou ali pouco mais de 2 horas na fila. Rafael Fonteles não quis exercer direito que ele tinha na condição de candidato de passar à frente, de ter prioridade na votação. Ele ficou na fila, esperou chegar a vez dele e votou somente 2 horas depois de ter chegado ao Colégio Madre Savina, onde outros políticos aliados, né, do mesmo grupo político dele também votam, né? Alguns políticos, como o deputado Flávio Nogueira, por exemplo, votou nessa mesma unidade escolar. Rafael Fonteles também demonstrando otimismo com uma vitória já no primeiro turno desta eleição, ele também fez críticas à oposição, criticou ali o que considerou ser informações inverídicas divulgadas nas últimas 24 horas, disse que é uma eleição do amor contra o ódio e externou lá o sentimento de que pode conseguir vencer a eleição no primeiro turno, porém disse que tem cautela e pés no chão para esperar a apuração dos votos. Vinícius. Gustavo, e aí como é que tá o clima então para o candidato do PT, que segundo as pesquisas estaria aí na frente, inclusive logo vitória de primeiro turno, como é que tá o clima, né? Ele parece que tá bem tranquilo também, o Rafael Fonteles, nesse momento. A gente fala parece, né, Andressa? Mas tranquilidade para os dois principais candidatos, a gente sabe que isso não existe, principalmente nesse momento, né, Gustavo? É, eu acho, Vinícius, que assim, tá muito acirrado ainda, a gente vê em algumas pesquisas, né, que por mais que um apareça na frente, mas com essa possibilidade de ganhar no primeiro turno, a diferença é muito pequena, então está sempre dentro da margem de erro. Acredito que os dois estão confiantes e tranquilos, mas é aquela coisa, ninguém sabe realmente o que é que vai ser quando abrirem as urnas. Bom, Gustavo, você tem... A gente deve ter, Vinícius, a gente deve ter uma eleição, possivelmente podemos ter a eleição definida no primeiro turno, mas não porque um candidato vai ter uma margem muito grande à frente do outro, né? Mas por conta de uma eleição que está extremamente polarizada entre dois candidatos, né? Eu costumo dizer que existem duas formas de um candidato vencer uma eleição em primeiro turno. Quando um candidato está disparado na frente, que obtém uma votação muito expressiva, ou então quando a eleição é extremamente acirrada, polarizada entre dois candidatos. Aí, nesse caso, a gente pode ter uma definição em primeiro turno, porém muito apertado, com uma diferença muito pequena entre os dois. E é a tendência de que pode acontecer aqui na eleição do Piauí, pelo menos é o que mostram as últimas pesquisas. Nós tivemos, por exemplo, a pesquisa IPEC, divulgada na última sexta-feira pela TV Clube, que aponta os candidatos tecnicamente empatados. Silvio Mendes com 48% dos votos válidos e Rafael com 47% vindo numa crescente nos últimos dias. Então, um empate técnico que aponta para uma eleição muito acirrada, que pode terminar na vitória de um ou de outro em primeiro turno, porém com uma diferença muito pequena. Porém, os dois destacam aí confiança, mostram confiança, o que é natural até para animar a militância, para manter a militância aguerrida. Os dois confiam no resultado favorável. Agora, Gustavo, deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Eu sei que o nosso, as pessoas estão nos ouvindo, o ouvinte, ele adora saber, principalmente as nossas opiniões como jornalistas, que estão realmente em campo, falando a todo momento, a toda hora, né, Andressa? Acho que é a pergunta que mais a gente escutou ou escuta até esse momento. Quem vai vencer? O que que a gente acha? O que que a gente acredita? Não dá para trabalhar com achismo, né? Nós trabalhamos com dados e, claro, que somente a urna ou as urnas trazem um resultado final logo mais às 18 horas. Mas, sem falar nomes, Gustavo, você acredita em vitória no primeiro turno de alguém? Sem falar nomes. Vinícius, eu acho que a eleição deve ser decidida em primeiro turno por conta da polarização entre dois candidatos. As pesquisas têm mostrado, as pesquisas de intenção de voto têm mostrado que a soma daqueles candidatos pequenos, os candidatos nanicos, que a gente costuma dizer no meio político, a soma de todos eles não está sequer chegando a 5% dos votos válidos, nem mesmo a 4%. Então, diante de um cenário onde todos os outros candidatos não conseguem passar de 4% dos votos, dificilmente a gente vai ter um pleito indo para o segundo turno, embora não seja descartada essa possibilidade. Mas, ao que tudo indica, a eleição deve ser decidida no primeiro turno por conta desse acirramento em torno de apenas dois candidatos. Agora, realmente arriscar ou apostar qual deles conseguirá esse resultado é muito difícil diante de uma eleição que está notadamente muito acirrada. E você, Andressa Martins, você acredita em vitória em primeiro turno de alguém? Minha opinião é a mesma do Gustavo, Vinícius, porque a gente sabe, né, depois da desistência do Coronel Diego, que era o terceiro melhor avaliado nas pesquisas de intenção de voto, a gente percebe que diminuiu bastante a quantidade ali, a pontuação desses candidatos nas pesquisas, né? A Jessi Lima, por exemplo, ela está concorrendo sub judice, então hoje os votos dela não serão computados nas urnas eletrônicas, então a gente pode perceber que os outros candidatos né, que são Lourdes Mello, também não terá votos computados. Aí, então fica aí Geraldo Carvalho, Madalena Nunes, Ravena Castro, então pessoas que candidatos que no fim das contas não chegaram nem a 1% de intenção de votos. Então juntando todo mundo ali, é muito difícil que essa disputa vá para o segundo turno. Bom, a minha opinião também, acho que é... A minha opinião, viu, Gustavo, é igual a de vocês. Eu também acredito em primeiro turno. Eu acho que até a gente ganha tempo, né? O país, o Estado ganha tempo até para se projetar, para trabalhar mais, né? E também para acabar toda essa disputa, né? E evitar nós, essas cenas que, infelizmente, nós estamos acompanhando. Cenas de falta de respeito, de muitas confusões. E o que é mais grave, né? Vindo dos próprios representantes políticos. Eu estou falando não só em nível aqui local, mas estou falando em nível nacional também, infelizmente. Mas, Gustavo, a partir das 6h30, 6h30 da tarde, nós vamos contar para você que está ligado aqui na Lupa 1, quem provavelmente já está na frente, né, Andressa? Nós estamos, inclusive, Gustavo, ao vivo aqui pelo YouTube, mostrando também a Lupa 1, tá bom? A gente tem aqui na tela para você que está ligado na gente. Tô aqui de olho já no site do Tribunal Regional Eleitoral, né? Olha só, por enquanto, né, tá tudo zerado, Andressa. Ninguém tem voto, ainda não está sendo atualizado, o site já está no ponto aqui preparado. Você que é ouvinte também pode entrar no site do TRE, é de graça, não paga nada. A todo momento a gente vai estar atualizando vocês. Estamos olhando aqui nesse momento para você que está nos assistindo, inclusive a foto dos principais candidatos a presidente da República, também os deputados de cada estado. A gente vai trazer também, no caso, pro Piauí. E até esse momento, olha só, Andressa, tudo zerado, né? Mas vai ser tão rápido. Esse é o diferencial, né, Gustavo, dessa eleição, a tecnologia que avançou ainda mais em relação à última eleição. E a perspectiva, de acordo com o próprio TSE, é que até às 6h30 da tarde de hoje, nós possivelmente já saberemos o resultado final, hein, Gustavo? Início, eu tive dificuldade de ouvir agora no final, tá um pouco ruim a ligação, mas é isso, né? Ali, a partir das 19 horas, das 6 horas, 6 e meia para 19 horas, nós já deveremos ter ali um prognóstico de como deverá se desenhar esse resultado, né? Ainda não será o resultado final nesse horário, porém, a gente já deve ter ali um desenho de como deverá ser esse resultado. Só complementando, Vinícius, uma informação aí dada agora pela Andressa, só para a gente complementar, com relação à candidata Jesse Lima e à candidata Lourdes Mello. Elas estão aptas a serem votadas na eleição de hoje, ou seja, o eleitor que porventura escolher essas duas candidatas votará nelas normalmente, estão na urna, receberão votos. Sairão nos boletins de urnas que são impressos ali na sessão, porém, na contagem oficial do Tribunal Superior Eleitoral, elas devem constar como zeradas ali na votação. Isso porque tiveram as candidaturas indeferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral Piauí, mas recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral. Ok. Então, enquanto elas aguardam recurso, podem ir para a eleição, podem ser votadas, mas se esses votos serão validados ou não, a gente só vai saber quando houver o julgamento do recurso delas lá pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ok, então, Gustavo, você continua aqui em Teresina, rodando por aí, traz mais informações. Nós precisamos ir para o segundo bloco. Mais tarde a gente chama você novamente. Obrigado por essa primeira participação, tá bom? Tá aí o Gustavo Almeida em Teresina, circulando, trazendo as informações em tempo real pra gente. São 4h40, Andressa. Vamos pro intervalo. No próximo bloco, né, Andressa? A gente vai ter o que especial pro nosso ouvinte? A gente vai ter, Vinícius, reportagem sobre o perfil de cada um dos candidatos ao governo do estado, ao Senado Federal, e a gente vai ter participação de correspondentes em diversos municípios do Piauí. Você não pode perder, não. Fica ligado aí. Pode perder. 4h40, intervalo comercial rapidinho. Você fica, continua ligado aqui na Lupa 1 FM, nossa programação especial, a cobertura das eleições 2022. Nós voltamos em instantes aqui na Lupa 1 FM. Just to find, I had found what I've searched to discover. I've come much too far for me now to find the love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do, Esta é a Lupa 1 FM 94,5. Prazer em conhecer. Prazer em conhecer. Oi, gente, eu sou o Brian Bear e eu tô aqui na programação da Lupa 1 FM com a minha mais nova música, Conversas de Travesseiro. Um beijo. Que Teresina esperava para levar com você aonde você for. Another day, staring out of my window, thinking about tomorrow, wishing things. Cobertura especial Eleições 2022. Aqui na Lupa 1 FM. 4 horas e 46 minutos, você que está ligado na Lupa 1 FM 94,5, seja muito bem-vindo, você que está ligando nesse momento na Rádio Lupa 1. Eu sou Vinícius Weiner, na companhia da Andressa Martins e toda a nossa equipe de jornalismo nesse programa especial, estreando, né, o jornalismo na Rádio Lupa 1, aqui para praticamente todo o Piauí. Nós estamos atualizando você, eleitor, ouvinte, nesse momento, de tudo que está acontecendo desde as primeiras horas da manhã até o resultado final dessas eleições, hein, Andressa? Muito trabalho a gente tem pela frente. Muito trabalho, Vinícius, e a gente tá aqui o tempo inteiro. Então, você não pode perder. Eu queria também convidar as pessoas, né, os nossos ouvintes, a acessarem o portal Lupa 1 FM. Tem um QR Code aí na tela. As pessoas podem ligar a câmera do celular e já vai direto no portal Lupa 1 FM, Lupa 1, que aqui na Lupa 1 FM a gente tá tudo junto e misturado, né, Vinícius? É, e falando nisso, Andressa, você que tá com o celular, quer acompanhar a nossa transmissão ao vivo, quer saber o que tá acontecendo aqui nos bastidores, você é de casa, entra aí no YouTube do Lupa 1 FM, você tá acompanhando, a gente tá com o nosso cenário especial de eleições. Tô dando aqui um tchau pra galera que já tá nos acompanhando, mandando mensagem, mas olha só, você que está nos ouvindo, você que tá dentro do carro, né? Não perde o momento de garantir seu voto, de dar esse grande exemplo de democracia. Lembrando mais uma vez, Andressa, que é importante que os portões das sessões vão fechar pontualmente às 5 horas da tarde, ou seja, são 4h48. Você ainda tem aí, quem está dentro do carro, está correndo, corre que ainda dá tempo. Quem está dentro dos locais de votação, os portões vão fechar, mas você vai continuar na fila normalmente. E aí, Andressa, claro que a gente fez uma parada, né? A gente conversou ainda agora com o Gustavo, saber o que aconteceu hoje pela manhã, e a gente tem informações, inclusive, eu acabei, inclusive, de colocar uma nota, vou pedir para a produção colocar a minha nota aí no portal Lupa 1, entra aí na coluna do Vinícius Weiner, eu acabei de atualizar que tudo é em tempo real, Andressa. A gente fala com o ouvinte, conversa com o internauta e assim é o Grupo Lupa 1. Mas a nota que eu tô trazendo, Andressa, é que a avaliação geral aí da maioria, tá aí a nota no ar, clica aí a nossa produção, tá? Então, é que uma urna entrou em pane aqui no Piauí. Eu tô trazendo detalhes aí na nota. Essa urna, deixa eu tentar ler aqui pra quem tá em casa, mas eu vou conseguir por aqui, Andressa, me ajuda. Essa urna foi da sessão de número 50 da Escola Municipal Simões Filho, que fica localizada na Avenida Abdias Neves, no bairro Cristo Rei, na Zona Sul aqui da capital. Essa urna, Andressa, eu conversei com o presidente, com todos os mesários, inclusive também com as pessoas que estavam votando. O que que aconteceu de acordo com as pessoas? Essa urna, ela travou logo nas primeiras horas, alguns eleitores já tinham garantido o seu voto e durante o voto de uma eleitora, essa urna travou, entrou em pane, ela não funcionou. E aí, claro, de maneira responsável, nós já sabemos, não tem mais o que discutir, né? Da seriedade que são as urnas no Brasil, inclusive servindo de exemplo para outros países. Então, automaticamente o TRE foi solicitado e olha só, Andressa, a ligação com o TRE e o próprio TSE, os técnicos no país inteiro estão interligados quando acontece algum problema. Em questão de segundos, eles foram aconselhados a desligar o aparelho e religar novamente. E lá foi tudo comprovado. Quem já tinha votado nessa urna, o voto estava lá garantido, comprovado. Ninguém perdeu o voto, não sumiu nem acrescentou. E a eleitora que estava votando no momento, foi comprovado que ela não conseguiu votar, porque no momento que ela tentou colocar o primeiro número, a urna travou. E imediatamente o problema foi resolvido e a urna continua funcionando lá até hoje. Agora, de maneira geral, Andressa, até o momento, pelo menos aqui na capital, tá tudo tranquilo. Mas na minha coluna, Andressa, olha aí, eu queria mostrar para você, essa é a sessão, ó, de número 50. O único mau exemplo, Andressa, eu acho que você deve ter visto também, não sei se você vai concordar, o péssimo exemplo de alguns eleitores que insistem em jogar santinhos, panfletos, que é algo tão atrasado, né? Papel ainda, a gente tá na era da tecnologia, as pessoas insistem em jogar no meio das ruas. Eu conversei com o Gari, que ele disse que tá trabalhando desde as primeiras horas, ele está exausto, Andressa. Eu até fotografei, já vai estar na minha coluna. Você precisa ver a quantidade de lixo de santinho, Andressa. É verdade, Vinícius, essa é uma coisa que a gente sempre vê, né? em todas as eleições, sejam elas municipais ou estaduais, a gente percebe que as pessoas levam os santinhos para as urnas e aquela colinha, claro que a gente entende que às vezes as pessoas não conseguem, Vinícius, lembrar de todos os números, são 5 candidatos, é comum que as pessoas vá para a urna, né, e vá justamente com seu adesivo, com o seu santinho, mas por favor, gente, vamos ter educação, vamos colocar no lixo, não precisa jogar lá no meio da rua, até porque, né, é um péssimo exemplo, como o Vinícius falou. E aí é feio, né, a cidade inteira, eu passei por algumas avenidas e claro que a gente sabe que não é a maioria, graças a Deus, Andresa, a maioria está muito consciente, tem realmente educação, o Piauí sempre deu um exemplo, né, nas eleições, a gente está acompanhando isso, são várias eleições que a gente já acompanha como jornalista e a gente percebe realmente que o Piauí, ele é educado, infelizmente, esse lixo que vai pro meio da rua, ele vem através de um candidato e de pessoas que apoiam o próprio candidato. Então, candidatos, vocês que estão, inclusive, nos ouvindo nesse momento, a gente sabe que tem muita gente nos acompanhando, conversa com sua equipe na próxima eleição. Não precisa espalhar santinho, o santinho agora é virtual. Acordem, né? Evoluam. A natureza agradece, os nossos garis estão exaustos, são pagos aí para trabalhar num horário e tem que ultrapassar, Andres. É impressionante a quantidade de lixo, tá na minha coluna as fotos. Então, muito eleitor, lixo, educação, leva o santinho, coloca no bolso, joga no lixo de casa, deixa dentro do carro quando você chegar em casa, mas Vinícius, no meio da rua não é o local. A gente está agora ao vivo aqui com o Renato Carlos, nosso correspondente direto de Parnaíba. Boa tarde, Renato. Como é que está aí a apuração? Vocês já começaram? Como é que está aí? Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Wagner. E a todos que estão acompanhando a Lupa 1 FM. Olha só, aqui na cidade de Parnaíba eu estava aqui atento, ouvindo vocês falar com relação a essa questão, né, do descarte do material dos candidatos. Aqui em Parnaíba, Vaino e Andrés e os nossos ouvintes, não foi diferente. Muitas escolas, né, que estão aí com a votação, né, com as urnas, tiveram essa modalidade, que é comum, né, nessa época de eleição. Mas dessa vez, o Vinícius e Andrés, foi assim, até um tanto demais, né, porque não foi somente nas escolas, mas sim toda a cidade de Parnaíba, né, principalmente desses redutos eleitorais, estavam aí tomados de santinhos, adesivos, dos candidatos aí, de uma forma muito grande. Um outro ponto aqui na cidade de Parnaíba, né, que a gente vale ressaltar aqui os nossos ouvintes, é com relação ao período mesmo eleitoral. Foi um dia tranquilo, sem manifestações, sem problemas com a polícia, sem problemas aí até então nas escolas, né, que estão acontecendo aí as votações. Os candidatos aqui da cidade de Parnaíba, né, principalmente os estaduais, federais, votaram todos eles na parte da manhã, aqui onde tem o maior número, né, de votantes nas escolas Caíque, Roland Jacó, né, que é a escola civil militar, e também aqui na Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Os candidatos, né, na verdade, eles votam dessas três escolas, né, se dividem aí dessas três escolas, na escola Roland Jacó, na escola Caíque e também na Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Todos votaram, todos vieram felizes, alegres, todos vieram de uma forma aí bastante confiante aí no trabalho que foi feito durante esses 45 dias de campanha eleitoral aqui na cidade de Parnaíba. O fato é que ainda tem, o Vinícius de Vanessa, um público ainda muito tímido, mesmo no período do eleitoral, né? De 8 da manhã até agora há pouco, eu acabo de passar aqui em frente à Universidade Federal, que tem cerca de 5 mil eleitores, a Universidade Federal do Delta do Parnaíba. E para você ver, aqui está ainda um público tímido, né? As pessoas ainda estão naquele típico domingo normal, não tem muitas pessoas nas ruas, não tem muitas pessoas nos bairros circulando, nem nas avenidas principais, a nível de São Sebastião, a nível de Pinheiro Machado, não tem essa quantidade grande de pessoas circulando aqui nesse período de eleição. Renato, e as filas aí? Porque aqui a gente percebeu muitas filas. Aí as filas também estavam grandes, estavam gigantescas, como aqui em Teresina? Não tão grandes, estavam apenas demorando por demais. Teve muita reclamação por parte de eleitores no tocante a essa demora, né? Teve pessoas que chegaram, por exemplo, 10 horas da manhã e só conseguiram votar às 2 horas da tarde. Não pela extensão da fila, mas pela demora com relação aos mesários, com relação à própria sessão, né, daquela escola, daquele local de votação. Então, assim, filas não tinha tanto, porém, a demora com o que diz respeito aí ao direcionamento das pessoas até a cabine foi o que teve esse pico aí de reclamação por parte dos eleitores parnaibanos. Bom, Renato, fica de olho então aí, a gente vai continuar ao vivo aqui durante toda essa apuração das eleições. Qualquer novidade, Renato, chama a gente aqui, você entra ao vivo direto de Parnaíba, que é uma das principais cidades do Piauí e que a gente tem muito interesse, principalmente o nosso eleitor, de saber quem tá na frente, o que que tá acontecendo, tá bom? Então a qualquer momento, Renato, você manda aqui na Lupa 1 FM, a gente te aguarda, tá bom? Tudo bem, Vinícius e André, já estou aqui, já rondando a cidade de Parnaíba para daqui a pouco trazer mais detalhes para vocês aí, os estúdios e para os nossos ouvintes da Lupa 1 FM. Valeu, Renato. Bom, Andressa, você viu que lá em Parnaíba também tá tranquilo até o momento, como Teresina, como a gente mostrou aqui. Agora tem cidade do Piauí, viu, Andressa? E recebendo aqui informações nesse momento de outros repórteres da gente, correspondentes, que não tá assim não o clima, viu? Na cidade, por exemplo, de Queimada Nova, que fica no semiárido do Piauí, o nosso correspondente, o Nilson José, tá trazendo informações que por lá, viu, Andressa, o clima não é dos melhores. Vamos conversar então com o Nilson, saber o que tá acontecendo lá na cidade de Queimada Nova. Oi, Nilson, boa tarde, as informações com você. Olá, boa tarde, Vinícius Weiner, Andressa Martins. Aqui em Queimada Nova, até o momento a eleição está ocorrendo tranquilamente. Só lembrando que Queimada Nova faz parte da 38ª zona eleitoral, que abrange o município de Acauã, Betânia, Jacobina do Piauí e Paulistana. E nessa zona estão aptos a votar em 37.319 eleitores, mas falando aqui do cenário de Queimada Nova, o município está aptos a votar em 6.467 eleitores em 26 sessões distribuídas no município e também no interior. Na sede da cidade são 14 sessões ativas, sendo que dessas 14 sessões, duas delas estão agregadas a outra sessão, locada em 4 pontos de votações. Na zona rural também são 12 sessões, onde funcionam em 5 locais de votações, totalizando 9 locais de votação. Além da tranquilidade, o que a gente vê, o lamento e até observando, dando uma curva pelas sessões, é a lentidão aí para leitura da biometria. Então, tudo se encaminha para que às 17 horas, né, talvez não concluiu ainda o processo de votação, pelo número de pessoas que ainda permanecem na fila. Então, esse é o cenário, tanto as sessões da cidade quanto também a sessão distribuída pelo interior. O processo está bastante lento aí para votação. O que se alegam é a leitura da biometria. Nilson José, da Esperança FM, para a Lupa 1 FM. Ô Nilson, obrigado pelas suas informações. Passo até desculpa ao nosso telespectador, né, Andressa? Eu tinha falado aqui que realmente essa informação, a produção tá chegando, é porque é tudo muito rápido, né, Andressa? Quem tá na rádio tem essa vantagem à frente, né? As informações vão chegando. Na verdade, o Nilson de Queimada Nova, por lá também está tranquila a votação até o momento. Mas nós temos informações que em algumas cidades o clima não é bem assim. Já nós estamos trazendo essas informações e quais são esses lugares, tá bom, Andressa? Tá certo, Vinícius, são 16 horas e 59 minutos, então falta um minuto para fecharem os portões e ninguém mais pode entrar nas escolas para votar, né, Vinícius? Ninguém mais, gente. Olha, se você não dá tempo agora, sim, Andressa, 5 horas da tarde, portões fechados. Se você vão votou, não dá mais tempo agora, só nas próximas eleições. A você que já garantiu o voto, parabéns, né, Andressa? É um grande momento da democracia, se não o maior momento da democracia. E é importante a gente lembrar as pessoas que o voto, que sair de casa para garantir o voto, não é só por você, é pelas próximas gerações também. Eu, por exemplo, hoje eu voto, Andressa, já tenho uns 40 anos, né? Então já tô votando, já pensando nas próximas eleições, nos meus sobrinhos que são pequenos, e quem sabe aí outros que estão chegando. Então a gente tem que votar realmente consciente. O voto não é somente para hoje, né? É isso que o eleitor, ele tem que esse momento, para esses próximos 4 anos. O que vem nesses 4 anos pode sim e vai influenciar as outras gerações. Então, por isso, eleitor, você tem que ter muita consciência. Eu sempre falo, né? Você já me viu falando isso, que a gente sempre traz essa dica. O voto, às vezes, é tão fácil, Andressa. A gente que complica. Hoje tem a questão da ficha limpa, né? Você vai lá, basta você pesquisar quem é o seu candidato, o que aquele candidato tem, se ele é ficha limpa ou não, o que ele já fez também. Andressa, nós temos exemplos no Piauí que são vergonhosos. Nós temos políticos que estão aí há gerações, há quase 100 anos, representando o povo e tem menos de 20 projetos para a população. Então isso é muito grave, né? Então acorda, eleitor. Você tem que ficar de olho nisso. Política é um assunto seu. Não desperdice seu voto. Nós já temos exemplo, por exemplo, de brincadeiras, pessoas que já elegeram pessoas que não eram preparadas, que não eram políticos. Pelo contrário, né? Foi o caso de muita gente. A gente pode falar abertamente hoje. Nós temos, inclusive, humoristas, né? Que foram eleitos no país que não foram eleitos com piada. Com piada, né? Voto de protesto, vai. Mas esse voto de protesto, isso não é protesto. Eu acho que protesto é pesquisar o melhor candidato, é dar seu voto para quem realmente merece e quem pode fazer alguma coisa. Porque esse seu protesto de piada, lá na frente, todos nós vamos pagar muito caro por isso. Que já vem acontecendo, né, Andressa? É verdade, Vinícius. As pessoas têm que ter cada vez mais consciência. A gente percebe que vem mudando algumas coisas, mas ainda a passos lentos, né? A gente, então, tem sempre que tentar conscientizar a população. Aquela história, não vender seu voto, eu sei que é uma coisa muito difícil para as pessoas que vêm na eleição, as pessoas que passam por necessidade e que vêm na eleição, uma forma de garantir ali o seu sustento, nem que seja por uma semana, um mês, vendendo um voto a R$200, mas é aquela história. É errado vender o voto, a gente sabe que isso vai acarretar problemas futuros ali para você, além de ser ilegal, né? A gente percebe isso, mas a gente tem sempre que conscientizar você, eleitor, de que não pode fazer isso, tem que escolher. O Vinícius está certo quando fala na questão da ficha limpa. Hoje todo mundo tem um celular, então a gente pode ir procurar, pesquisar. Sim. Se a pessoa tem algum processo. Então, fica aí a dica, eleitor. Fica a dica, né? Então, a gente espera realmente, né, Andressa, que tudo mude, né? O país está precisando, nós passamos por uma pandemia, são momentos difíceis para a grande maioria. A gente sabe que uma pequena fatia está privilegiada, né? Está conseguindo ir para o supermercado, encher o carrinho, mas a maioria não é assim. O desemprego, ele aumentou. A gente tem dados, inclusive, atualizados, que o emprego no Brasil, ele até aumentou nos últimos meses, mas são empregos informais, né? Ou seja, são salários menores. Emprego informal quer dizer um salário menor, quer dizer a falta do seu direito como empregado e outros benefícios. Então, assim, não se iluda, fique de olho, realmente vote certo. Isso é o mais importante. E, claro, sempre quando votar, respeitar a democracia. O que você acha não é obrigado ser o correto para outra pessoa, né? Eleição política, a gente se discute sim, mas discute com a educação, com respeito ao próximo, tá bom? Quando vai para agressão, não é legal, né, Andressa? É verdade, Vinícius. E o nosso repórter, Eduardo Amorim, está lá no TRE, Vinícius. E mais tarde a gente vai falar com ele no próximo bloco, que ele vai trazer informações do começo, né, da apuração, porque já são 5h04. A gente vai acompanhando aqui. Ele está por lá, daqui a pouco ele manda informações. Você não pode perder, não. E queria convidar você também a ir lá no portal Lupa 1. A gente está aqui com o QR Code. Não esqueça de acessar mais informações completas sobre o perfil dos candidatos, tudo que está acontecendo agora, você acompanha no portal Lupa 1 FM. Essa nossa cobertura é uma parceria entre Lupa 1 FM e o portal Lupa 1, né, Vinícius? E eu já tava com saudade, né, do ouvinte principalmente, recebi esse convite do grupo Lupa 1 e hoje estou aqui com o maior prazer trazendo muita informação que a gente não vive sem isso, né, sem levar informação pro nosso telespectador, nesse caso ouvinte, tem também os internautas e hoje é todo mundo interagindo ao mesmo tempo, que é isso que o grupo Lupa 1 tá fazendo. Bom, 5h05. Antes da gente ir para o intervalo comercial, só uma boa notícia, Andressa. Polícia Militar aqui mandando as informações, afirmando que a eleição em todo o Piauí, nesse momento, eleição encerrada, né? Até o momento, tudo muito tranquilo. Então, assim, a Polícia Militar, inclusive, está fazendo nesse momento sobrevoo aqui na capital. Eu acho que você que está em Teresina está vendo aí o helicóptero passando várias vezes aqui em cima do estúdio, né, Andressa? Já várias vezes a aeronave da Polícia Militar passou. Então, a polícia tá aí, de cima, embaixo também, com os carros, tem policiais também, a paisana, viu? É importante a gente lembrar isso. Então, a Polícia Militar garantindo a tranquilidade Parabéns, então, pelo menos até esse momento, né, Andressa? Podemos parabenizar os piauienses. Portões encerrados, eleição acabou essa fase. Já, já, começam aí as apurações em todo o país e, claro, aqui no Piauí. E você vai ficar sabendo em tempo real. Precisamos fazer um intervalo comercial. São 5:06. Já, já, voltamos com a cobertura especial das eleições 2022, Lupa 1 FM 94,5. Esperava. que é que está acontecendo? Bom, enquanto isso, nós vamos aqui com as nossas equipes que estão espalhadas pelas principais cidades do Piauí, incluindo a capital. E, claro, os primeiros resultados você vai acompanhando aqui ao vivo pela Lupa 1 FM. Vamos então agora para a cidade de Fronteiras, aqui no Piauí. O nosso correspondente, o Ian José, tem lá o resultado, uma avaliação de como foi essa manhã, essa tarde, manhã e tarde do domingo de eleições e, claro, os primeiros resultados das primeiras urnas abertas lá na cidade de Fronteiras. Ian José, é com você. Boa tarde, Vinícius, Andressa e aos ouvintes da Lupa 1 FM. Falamos aqui do cartório eleitoral da 40ª Zona Eleitoral em Fronteiras, que engloba também os municípios de Alegrete, Caldeirão Grande e São Julião, e onde a eleição transcorreu normalmente para a maioria dos eleitores, mas também foram registradas duas das três prisões aqui no estado. Uma foi uma pessoa que tirou uma selfie da urna aqui em Fronteiras e outra uma ocorrência de compra de votos do município de Alegrete. A 40ª Zona Eleitoral tem em média 23.300 eleitores. Fronteiras é a cidade com o maior número, 9.123 eleitores, e até o momento chegaram aqui algumas zerésimas do município de Fronteiras. Já falando aqui, a sessão eleitoral 115, temos aqui para o Senado Wellington Dias, do PT, 99 votos, Joel Rodrigues, 61 votos. Isso, a sessão eleitoral 115 do município de Fronteiras. Governador Rafael Fonteles teve 106 votos, Coronel Diego Melo, 2 votos, Lourdes Melo, 1 voto, Silvio Mendes, 57 votos e Madalena Nunes, 1 voto. Para presidente, Ciro Gomes, 4 votos, Lula, 137 votos, Jair Bolsonaro, 28 votos, Soraya Tronic, 1 voto, Léo Péricles, 1 voto. Sessão eleitoral 81, também do município de Fronteiras, para o Senado nós tivemos Joel Rodrigues com 73 votos, Wellington Dias com 110 votos, professor José 2, Jorge Magno, 1 voto. Para governador, Rafael Fonteles teve 129 votos, Silvio Mendes, 74 votos, Coronel Diego, 2 votos. E presidente, Ciro Gomes, 4 votos, Lula, 171 votos, Simone Tebet, 2, Jair Bolsonaro, 37, Felipe Dávila, 2, Soraya Tronic, 3 votos. A sessão eleitoral 77, o resultado é o seguinte: para senador, Joel Rodrigues teve 84 votos, Wellington Dias teve 101 votos. Para governador, Rafael Fonteles teve 111 votos, Coronel Diego Melo, 1 voto, Silvio Mendes, 88. Presidente, Ciro Gomes, 11 votos, Lula, 159 votos, Simone Tebet, 4 votos, Jair Bolsonaro, 45 e Soraya Tronic, 1 voto. Sessão eleitoral de número 73 do Colégio José Aquiles de Souza. Para o Senado, nós tivemos Wellington Dias, 118 votos, João Rodrigues, 62 votos. Governador Rafael Fonteles, 144 votos, Lourdes Melo, 1 voto, Coronel Diego Melo, 1 voto, Silvio Mendes, 60 votos. E para presidente, Ciro Gomes, 8 votos, Lula, 172, Simone Tebet, 2, perdão, Jair Bolsonaro, 26, Felipe Dávila, 1, Soraya Tronic, 2. Estes são alguns dos resultados que vão chegando, ainda somente resultados do município de Fronteiras. Os resultados das demais cidades ainda devem chegar até às 19h20 horas de hoje, mas em geral foi uma eleição tranquila, né? Tivemos a questão das filas, que eu já falei, a questão também do derramamento de santinhos em locais estratégicos próximos aos pontos de votação, alguns eleitores relatando dificuldade para votar por causa da inversão na ordem de eleição dos deputados, né? Agora o deputado federal vem antes do estadual, outras questões também como a biometria, que acabou atrasando um pouco o andamento das filas. Nós passamos por alguns locais de votação e ainda tinha muita gente por votar, filas gigantescas, os portões fecharam às 5 da tarde, mas quem estava lá dentro conseguiu exercer seu direito à democracia. Ainda são poucos as zerésimas que vão chegando aqui, as zonas que vão sendo computadas, mas qualquer atualização nós vamos entregando aqui para vocês. Vinícius, Andressa e o pessoal da Lupa 1 FM na cobertura das eleições 2022. Aqui de Fronteiras, Ian José Silva para a Lupa 1 FM. Obrigado então, Ian, pelas suas informações. Você viu aí, Andressa, a diferença, pelo menos na cidade de Fronteiras, essas primeiras urnas, é uma diferença muito grande, né, em relação aos candidatos. Você viu aí? Da presidência, sim, Vinícius, a gente consegue perceber, né, que sim. Lula realmente está na frente aqui no Piauí. Agora vamos direto falar com a Mona Lisa, a nossa repórter que está lá no PT agora. Mona Lisa tá aí no ar? Oi, Mona Lisa. Mona Lisa? Oi, Andressa. Oi, Vinícius Vane. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando a Lupa 1 FM. A gente está aqui no comitê de campanha do PT. Se os levantamentos realizados pelas pesquisas eleitorais se confirmarem ainda no primeiro turno, o candidato candidato Rafael Fontelli será eleito governador do Piauí na sua primeira candidatura. Como é que tá aí? Já tem uma boa movimentação, as lideranças políticas, os apoiadores já estão chegando no comitê e a expectativa é que com o passar do tempo cheguem mais apoiadores. O candidato Rafael, ele irá acompanhar a apuração de casa com a família, né? E no final da contagem de votos, umas 7:30 da noite, ele vai se... Bom, nós perdemos o contato aí com a Mona Lisa, vamos tentar restabelecer o sinal, Andressa. Enquanto isso, você lembra que no outro bloco nós chamamos o perfil, a Mona Lisa voltou? Oi, Mona Lisa, você me escuta? Escuto sim, Wagner. Pode continuar, você está no ar, a gente está te ouvindo sim. Você estava dizendo que o movimento aí na sede do PT está aumentando. Tem muita gente chegando aí na sede do PT, acompanhando as eleições. E aí você tem mais novidades do clima, como é que está aí no Partido dos Trabalhadores. Pode falar. Exatamente, Wagner. Por aqui a movimentação já aumentou. Vale lembrar que a Federação Brasil da Esperança, ela conta com 7 candidatos a deputado federal que estão tentando se reeleger. E para deputado estadual são 21 candidatos. Então a movimentação aqui, a tendência é só aumentar e a qualquer momento nós entramos com atualizações. Certo, Mona Lisa. Tem algum político aí, algum candidato a deputado? Não. Ainda não? Pois tá certo, Mona Lisa. Qualquer coisa você pode falar com a gente que a gente coloca no ar. Tudo bem. Valeu, Mona Lisa. Bom, a Mona Lisa, você veio aí ao vivo, a nossa correspondente, no caso, nossa repórter aqui da capital, né? Tá lá na sede do PT, onde esse movimento, né, Andressa, ele já é esperado, né? Os dois principais candidatos, realmente, as sedes onde estão os partidos, essas pessoas apoiadoras começam a chegar. E como a gente tem essa experiência já acompanhando a eleição, a gente sabe que os candidatos só vão realmente quando o martelo, quando a última urna é aberta, né? Exatamente, Vinícius. A gente já tá nesse campo há mais tempo. A gente percebe que normalmente os dois candidatos que estão na frente, eles fazem esse tipo de festa, eles chamam a festa da vitória. Sim. E no fim das contas a gente sabe que uma das duas festas vai ser a festa da derrota, né? É. Mas assim, todos começam, a militância começa sempre a se posicionar nos partidos, sim, na festa, justamente aguardando os candidatos que devem aparecer só mais tarde. A gente mostrou ainda há pouco, Vinícius, o perfil do candidato Rafael Fonteles do PT e agora nós vamos chamar o perfil do candidato Silvio Mendes do União Brasil. Silvio Mendes é o candidato a governo pelo União Brasil. Silvio nasceu no município de Campo Maior e se formou em medicina na Universidade Federal do Pernambuco. Foi presidente da Fundação Municipal de Saúde nas gestões de Walter Reis, Chico Gerardo e Firmino Filho. Cada vez mais eu me sinto com a certeza de que fiz bem em voltar para a atividade política, embora a estrada seja muito comprida. Mas as viagens são boas, alegres, quem anda com a gente acredita e vamos seguindo em frente. Para governar, se é a sua casa, seu negócio, sua cidade, precisa ter plano. Bom, que problemas eu tenho e que soluções eu apresento. Então isso aqui é o nosso cartão de visitas. O candidato mantém estritas relações com o senador e ministro da Casa Civil na gestão do presidente Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, do Progressistas. A ex-esposa do ministro, Iracema Portela, também do Progressistas, é vice da chapa majoritária de Silvio. E os escândalos que tem na vida do Ciro, não tem nenhuma acusação. E as pessoas vão conhecer mais isso durante a campanha. Vão poder mais discutir, comparar esse momento de mudança do nosso estado. Então não dá para comparar a história de um homem íntegro, limpo, como Silvio Mendes, com a história do Rafael. É completamente diferente. Então as pessoas vão escolher entre um e o outro. Silvio foi eleito prefeito de Teresina em 2004 e reeleito em 2008. No ano de 2010, deixou a prefeitura para disputar o governo do Piauí, mas foi derrotado nas urnas pelo então governador, na época, Wilson Martins. Tá aí, então, você acompanhou o perfil, né, do candidato a governo do estado do Piauí, Silvio Mendes. Você viu aí, né, Andressa? É um candidato, realmente, ele hoje representa a União Brasil, é um candidato muito experiente também, né, já passou por vários setores da gestão política também. A gente tem que ser muito transparente nesses dados, né, tanto ele como os outros candidatos, principalmente ele e Rafael, são duas pessoas preparadas, apesar de idades bem diferentes, mas são dois nomes profissionalmente preparados candidatos com experiência na política e na gestão também, né? Isso, Silvio, muito conhecido, porque foi prefeito de Teresina, foi reeleito e, assim, digamos que conhecido também no interior do estado, não tanto quanto os candidatos, o candidato petista, né? Mas é aquela coisa, ele também já foi testado nas urnas para o governo do estado em outra oportunidade, Vinícius. E aí, Silvio Mendes, que foi um dos braços do ex-prefeito Firmino Filho, aqui em Teresina, né? A gente não sabe por quê, porque os bastidores políticos, realmente, nem sempre a gente tem tanto acesso, mas até pelo tempo que ele apoiava Firmino, ele deveria ter, vamos dizer assim, até ter tido a expansão a mais, né? Dentro da questão Firmino. Teve um grande apoio, né? Sempre teve, mas a gente sabe que sempre realmente ele teve esse sonho, sempre teve essa vontade, né? De chegar ao governo do estado do Piauí, mas agora chegou a oportunidade, né, Andressa? É porque a gente percebe, Vinícius, é que realmente lá no começo o PSDB queria chegar ao governo do estado, mas não tinha essa força no interior. E dessa vez ele não está no PSDB, mas ele é um tucano, ele vem lá do Ninho Tucano e teve esse apoio do ministro Ciro Nogueira, que já tinha essas bases no interior. Então ele vem com um pouco mais de força do que na época do Firmino. Então acredito que naquela época ele não conseguiu chegar, porque ele meio que estava ali sozinho, né? E agora, Vinícius, vamos falar com o nosso repórter Júnior Santos, que acho que está lá na sede da União, do União Brasil. Júnior, você está me ouvindo? Boa noite, exatamente, você falar, a gente tem uma união da União Brasil, Bom. O sinal do Júnior não está legal, vamos tentar restabelecer para a gente trazer realmente com qualidade. A gente pede desculpa ao nosso ouvinte nesse momento, mas é porque lá na sede do partido do candidato Silvio Mendes, União Brasil, o movimento também de apoiadores começa. O nosso repórter está lá, Andressa, no meio das pessoas, como tem que ser, e a gente sabe que nesses pontos, né, principalmente sedes de partido, o barulho é demais, né? Muita gente lá falando ao mesmo tempo, tem som, mas a gente quer trazer muita qualidade para quem está acompanhando ao vivo. Enquanto isso, Andressa, nós vamos trazer aqui resultados de mais urnas que estão sendo fechadas e agora reveladas. Vamos lá para a cidade de José de Freitas com Damião Soares, o nosso correspondente da cidade de José de Freitas. Você está vendo que as cidades menores, né? Claro, até pela questão realmente, pela quantidade de eleitores, elas trazem esse resultado mais rápido. Mas são resultados importantes. José de Freitas não é uma das maiores cidades do Piauí, mas é uma cidade que também tem seu peso num processo eleitoral como esse. Então a gente vai saber os primeiros resultados, como é que estão os números lá para presidente do Brasil, para governo do estado do Piauí, com o nosso correspondente Damião Soares, direto de José de Freitas. Damião, boa noite. Boa noite aos ouvintes da Lupa 1 FM, chegando informações aqui para você diretamente da cidade de José de Freitas. Vinícius, Andresa, olha a informação que chega aqui, as primeiras urnas estão chegando. Chegou aqui a sessão 52, ela que é agregada com a 126. Números para presidente. Presidente Bolsonaro nessa sessão teve 27 votos. Lula teve 204 votos. Para governador, Rafael teve 127 votos. Silvio Mendes, 105 votos. Total de eleitores nessa sessão foram 281, foram os votos apurados. Votos brancos teve 5, nulos 7. Total de eleitores nessa sessão, 247. Trago já mais informações para você diretamente da cidade de José de Freitas. Damião Soares, para você aí na Lupa 1, no estúdio, com vocês. Obrigado então, Damião Soares, falando direto lá da cidade de José de Freitas. Andressa, só um minutinho pra gente comentar esses números, que é importante. Olha só essa diferença, a gente percebe que na cidade de José de Freitas, mais uma vez, como a própria governadora Regina Souza falou agora há pouco ao vivo pra gente, o candidato Lula lá em José de Freitas, nessa primeira urna, 224 votos, né? E o candidato Bolsonaro, 27 votos. Uma diferença de 197 votos pro candidato Lula do PT. Já para governo do estado, Andressa, a gente viu lá ele falando, né, o resultado. Olha, Rafael Fonteles teve 127 e o candidato Silvio Mendes, 105 votos. Uma diferença não é tão grande, mas tem uma diferença aí também, né? Pelo que a gente está percebendo, Andressa, e você até comentou agora há pouco, é que realmente para presidente Lula continua aqui com a liderança nas cidades do interior do Piauí. A minha curiosidade, Andressa, acho que a sua e de muita gente nos ouvindo, é realmente a capital, né? a capital, Vinícius, e acredito assim, a questão de governador também, na eleição de 2018, a gente viu que o Wellington Dias, ele foi eleito no primeiro turno, nas vezes, né, realmente que ele foi candidato, ele foi eleito no primeiro turno. Dessa vez a gente tá vendo que tá um pouco acirrado aí, a gente vê uma diferença pequena entre Rafael e Silvio. Na época, em 2018, por exemplo, quando o Wellington disputou com o Dr. Pessoa, o governo do estado, na hora que começaram a abrir as urnas ali, a gente já percebia uma vantagem muito grande de Wellington Dias e a gente percebeu logo que ele iria ganhar no primeiro turno. Agora, Andressa, todo mundo, né, quem torce para um lado, quem votou para o outro, acredita sim num melhor resultado, né? É o que a gente está trazendo ao vivo aqui na Lupa 1 FM, inclusive as sedes dos dois partidos, dos dois principais candidatos que estão realmente aí na frente dessa votação, Silvio Mendes do União Brasil e Rafael Fonteles do PT, as duas sedes com começam a receber um grande número de pessoas, que são apoiadores, admiradores, imprensa e até aqueles curiosos, né, Andressa? Com certeza. Nosso sinal foi restabelecido. Vamos então falar agora ao vivo com o Júnior novamente, nosso correspondente aqui, repórter de Teresina. Ele está lá na sede do União Brasil para a gente saber, né, trazendo os detalhes de como está o movimento lá de apoio ao candidato Silvio Mendes no partido, na sede do partido União Brasil. Oi, Júnior, pode falar. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Andressa. Exatamente como foi informado há pouco, né, o Silvio Mendes acompanharia os resultados de sua residência aqui na Zona Leste, mas que a festa, né, como foi mencionado, como parte mais, né, tanto do Progressista quanto do União Brasil, aconteceria na residência do Silvio Nogueira. Né, no momento que a nossa equipe aqui, os apoiadores chegam, os carros chegam, começam a entrar aqui pelos portões, a segurança, a equipe que organiza todo o movimento aqui no portão, e aberto para a imprensa para uma cobertura total com os candidatos a partir da divulgação. Para quem está nos assistindo, aqui pela Lupa 1 FM, né, 94,5, também pelas outras plataformas, YouTube e por aí vai. Mas olha só, Gustavo, muita gente perguntando quais são as novidades até esse momento. O que que está surpreendendo, o que está decepcionando? Quando eu falo decepcionando, o próprio nome, né, o candidato, o desempenho. O que que você já está vendo aí de novidade para a gente passar aqui para o nosso público? Aqui no Piauí, Vinícius, por enquanto, a grande surpresa, repito, é o Joel Rodrigues, que vai, até o momento, nós temos já mais de 50% das urnas apuradas, são quase 53%, e o Joel vai vencendo o ex-governador Wellington Dias. A diferença entre eles não é grande, é muito pequena, né? Joel tem 50,12% dos votos apurados e o Wellington 48,64%. Tá ali colado um no outro, mas aqui eu já posso afirmar, independentemente de quem ganhar essa eleição, seja o Wellington ou o Joel, essa disputa para o Senado já será uma surpresa. Ela já é uma surpresa nesse momento. Então, essa é a grande surpresa, principalmente. A vitória de Rafael Fonteles sobre Silvio Mendes, que vai se configurando até o momento, a gente não considera aqui uma surpresa, porque a disputa estava polarizada. Se fosse o contrário, também não seria uma surpresa, né? Então, o Rafael tem 54, pouco mais de 54% dos votos apurados, o Silvio com 43%. Vai aí se configurando uma vantagem de, até o momento, pouco mais de 100 mil votos de maioria de Rafael sobre Silvio Mendes. É uma vantagem que começa a passar ali do esperado, né? Se esperava que quem fosse vencer, ou Silvio ou Rafael, que fosse uma diferença bem pequena. Até o momento, Rafael começa a construir uma maioria que as pesquisas não apontavam, né? Até o momento. Não sabemos ainda como é que vai se desenrolar o restante, faltam aí cerca de 47% das urnas para serem apuradas, mas até o momento o Rafael já abre ali algo em torno de 108 mil votos de maioria sobre o candidato Silvio Mendes. É um número bastante expressivo, né? Agora, Gustavo, eu estou ao vivo também pelas minhas redes sociais, pelo Instagram, um abraço para vocês que estão mandando mensagens, uma mensagem, mas olha só, as pessoas estão perguntando em relação ao nível nacional. O TSE acaba de atualizar aqui nesse momento os números para presidente do Brasil. Olha só, teve uma mudança, uma mexida realmente muito rápida, né, de um intervalo para o outro. Nesse momento, o candidato do PL, Jair Bolsonaro, está com 46,31% dos votos em todo o país. Lula sobe também, mexe rapidamente. Lula, que é do PT, está nesse momento com 44,86%. A gente percebe a ver, Gustavo, essa proximidade, né? Avançando cada vez mais e, claro, é aquela expectativa que o PT está apostando, principalmente nos estados do Nordeste. Exatamente. Né? Essa vantagem, ela vai ser diminuída ou, quem sabe, até revertida por, sim, Lula, quando começarem a apurar as urnas do Nordeste. Porque o que acontece? Tem estados do país que Lula vence e tem estados que Bolsonaro vence. Porém, naqueles que Bolsonaro vence, ele vence, mas não com uma vantagem tão grande. A exceção ali dos estados do Acre e do Amapá, que as pesquisas mostram uma grande, sim, vantagem. Mas nos outros, principalmente ali no Sudeste, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, há uma disputa acirrada entre eles. E mesmo onde Bolsonaro vence, Lula tem uma votação expressiva. Então, Bolsonaro vai vencendo com uma vantagem até o momento de menos de 1 milhão de votos. Né? 1 milhão parece muito, mas em nível nacional não é tanta coisa. É menos de 1 milhão de votos. Então, quando começarem a apurar os votos do Nordeste, aonde Lula, no Piauí, por exemplo, Lula tem mais de 70%. No Maranhão deve ter mais de 60%. E isso vai se repetindo nos estados. Então, Lula tende a diminuir essa vantagem ou mesmo, quem sabe, superar Bolsonaro. Agora, eu volto a repetir também com relação à eleição presidencial. Independentemente do resultado, não é o que as pesquisas vinham mostrando. Porque mesmo que Lula reverta esse quadro, dificilmente a eleição será decidida aí em primeiro turno. Dificilmente, Vinícius. E o que a gente sabe, Gustavo, nós somos jornalistas há muito tempo, já temos um tempo de experiência, o telespectador também, no caso, o ouvinte aqui, ele sabe disso, né? Nem toda pesquisa mostra a realidade. Nós sabemos como muitas pesquisas são encomendadas e são repassadas, né? Pro próprio eleitor. Infelizmente. E não, né? E assim, claro, nesse ano a gente teve aí uma farra vergonhosa de pesquisas. Mas nem sempre que a pesquisa erra, necessariamente ela erra porque ela era manipulada, sim, ou algo do tipo, né? Aqui no Piauí, por exemplo, a gente tem exemplos de 2014, que eu vou citar. Eleição para o Senado, Wilson e Elmano. Quando o Wilson renunciou ao governo para disputar o Senado, ele era o franco favorito. Tinha lá mais de 60% e o Elmano começou muito desacreditado. Com o decorrer do tempo, ele foi subindo, foi tirando uma vantagem, chegou na reta final ainda atrás, mas já próximo. Então, a tendência de quem está crescendo na reta final, mesmo que não passe ainda nas pesquisas, é quando abrir as urnas, ter ali uma vitória, ou quem sabe praticamente empatar a eleição. Aí você vai dizer que as pesquisas que indicavam o Wilson com ampla vantagem lá atrás eram falsas? Não, não eram. Ele estava na frente de fato. Mas aquele quadro foi se modificando. É o que está acontecendo até o momento com o Joel. O Joel começou. Eu lembro que a primeira pesquisa IPEC, para citar um exemplo, o Wellington Dias tinha 49%, o Joel 10%. Uma diferença gritante. Na segunda, o Joel já foi para 26%. Nessa última, ele já subiu para 34%. Né? E em votos válidos, foi para 40%. Então, as pesquisas mostravam o crescimento. Então, a gente diz, é uma surpresa? Porque uma figura pública gigante do Piauí, eu digo gigante pelos resultados que obteve em sua carreira política, o Wellington Dias, mas por outro lado, é uma tendência que não era descartada, o Joel surpreender, né? Porque isso já aconteceu antes. Agora, Gustavo, como a gente falou anteriormente, olha só, a Simone Tebet, do MDB, ela agora passa, né, do Ciro Nogueira, do Ciro Gomes, né? De tanta gente falar de Ciro Nogueira, mas de Ciro Gomes, ela passa aqui dele nesse momento, olha, atualizar aqui o site, 4,52%, Ciro Gomes com 3,8%. Então, assim, isso não era esperado, né, Gustavo? Na minha avaliação, não sei na sua, mas pra mim, chega chega a ser realmente uma surpresa, porque até o que era comentado, o que era repassado principalmente pela imprensa, era que Ciro Gomes estaria aí como terceiro colocado facilmente. E o que a gente está vendo até esse momento, né, é que não, que a Simone Tebet realmente está sendo aí a terceira opção dos brasileiros até esse momento. Pelo menos está me surpreendendo, né? É, embora a Simone até tenha tido um avanço, houve uma campanha muito forte pelo chamado voto útil nessa reta final, uma campanha pregada pelo candidato do PT, por artistas que apoiam o PT, e isso desidratou muito os candidatos Ciro e Simone, e desidratou principalmente o Ciro, que resolveu nessa reta final radicalizar um pouco mais o discurso contra Lula. Então ele se desgastou também por conta disso, e aí a Simone, naquele tom mais moderado, mais calmo, acabou ali mantendo um percentual e o Ciro teve uma queda. Então é um resultado que, de certa forma, tem um pouco de surpresa, mas também não é algo fora assim da realidade. Agora, Vinícius, eu prometi há pouco os números de São Paulo, só para eu cumprir aqui a minha promessa com os nossos telespectadores, internautas, os nossos ouvintes. Lá em São Paulo, os resultados até o momento são os seguintes: 54% das urnas apuradas, o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, lidera com 43,67% dos votos apurados, contra 34% de Fernando Haddad, 34,42%. São quase 10 pontos percentuais à frente de Fernando Haddad, que as pesquisas davam muito na frente do Tarcísio de Freitas. O Haddad liderava com folga as pesquisas em São Paulo, mas está perdendo, e está perdendo até o momento feio para o Tarcísio, candidato bolsonarista lá ao governo de São Paulo. O Fernando Haddad é ex-prefeito de São Paulo, tem o apoio do Lula, tem o apoio do ex-governador Geraldo Alckmin, que é uma liderança importante, forte em São Paulo, mas mesmo assim o Tarcísio vai surpreendendo e está vencendo a eleição em São Paulo. Vencendo, o que eu digo, por enquanto vai ter segundo turno, ele não ganha no primeiro, mas nesse primeiro turno ele está saindo na frente. Você falou em relação a essa campanha, o apoio de artistas, principalmente nacionais, né? Realmente, eu não recordo muito bem, Gustavo, mas está sendo, né, uma das eleições onde tem o maior número de manifestações, principalmente de várias categorias, né, diferenciadas. E a questão artística, ela está muito forte, né? Impressionante como a gente percebeu aí, e estamos vendo realmente a maioria dos artistas, grandes nomes, se manifestando, dando voto. E ao contrário de outras eleições, né, Gustavo, até outras personalidades de outras áreas, como a nossa, como o jornalismo. Nós vimos aí grandes jornalistas do país se manifestando, contando qual vai ser seu voto, justificando por que vai votar no candidato A, B ou C. Então, assim, isso realmente a gente não sabe até que ponto é legal. Mas, de uma certa forma, né, se estamos falando de democracia e vivendo o maior momento democrático do país, por que não, né, Gustavo? Exatamente. Eu acho que se tem respeito, se não está agredindo, eu acho que qualquer profissional tem sim o direito de opinar. É isso aí, Vinícius. Pois vamos para o intervalo. Vamos lá, são 7 horas e 48 minutos. Nós vamos para o intervalo comercial. Você que está aí nos assistindo, nós estamos ao vivo pela Rádio Lupa 1 FM 94,5. Liga o rádio aí, a gente também está pelo YouTube e pelos outros canais também ligados ao Grupo Lupa 1. Tá bom? Já. Tem o QR Code. Tem o QR Code também, né? Tem o contato, tem o que vocês quiserem, gente. Fica ligado, liga aí na Rádio 94,5. É a Lupa 1 FM e o portal lupa1.com.br, todas as informações em tempo real e tudo que está acontecendo nas eleições aqui no estado do Piauí e no resto do país. Gustavo, agora são 7 horas e 48 minutos. É rapidinho o intervalo, nós voltamos em instantes. Isso aí, até já. Cobertura especial, eleições 2022. Aqui na Lupa 1 FM.

4 minutos. Nós continuamos ao vivo nessa cobertura especial da Rádio Lupa 1 FM 94,5 aqui no estado do Piauí e também para os estados vizinhos, Maranhão, Ceará. Obrigado pela audiência de vocês. Estamos ao vivo também pelo portal lupa1.com.br e, claro, né, eu, Gustavo Almeida aqui, toda a nossa equipe de jornalismo e aqui no meu Instagram também. Obrigado para vocês. Gustavo, vamos abrir iniciando também como é que estão aí os números no Piauí. Números atualizados, atenção, gente, candidatos a governo do estado do Piauí. Olha, quem está na frente, Gustavo? Início, 61% dos votos apurados, pouco mais disso. Uma disputa eletrizante pelo Senado. Senado? Joel segue na frente, mas com pouco mais de 5 mil votos na frente de Wellington Dias. É uma surpresa, Gustavo? Joel tem 556 mil votos e o Wellington Dias 550.937 votos. O Wellington tem diminuído a vantagem para o Joel Rodrigues. Pelos boletins que eu tive acesso, Vinícius, o Joel venceu o Wellington nas grandes cidades. Ali, por exemplo, na região do Disseu, aqui em Teresina, o Wellington venceu, o Joel venceu o Wellington em quase todas as urnas. Eu vi boletins de Piripiri, de Campo Maior. Eu acredito que essa diminuição da vantagem de Wellington Dias, que já está praticamente empatado, viu? Tá menos de 200 votos de diferença, é aquelas pequenas cidades do interior. Cidades de 4 mil, de 3 mil habitantes. Gustavo, tem informação chegando aqui que parece que já temos um nome praticamente eleito, viu? É para deputado o quê, produção? Me passa aí. Deputado estadual no Piauí, parece que a gente tem um primeiro nome já de um deputado eleito. Vamos aqui pro nosso painel aqui no fundo. Vamos lá, olha só. Georgiano, né? Do MDB, Gustavo, olha só. Praticamente já eleito. 69,061 votos. Quase 70 mil votos. Quase 70 mil votos. Então, isso é quase martelo batido, hein, Gustavo? Não dá mais pra mudar, esses, né? Esses que estão aparecendo aí nas primeiras colocações, esses já estão praticamente eleitos também. A deputada Ana Paula, com 35 mil votos, o Flávio Nogueira Júnior, o Wilson Brandão, esses nomes que estão aqui na tela, eles você pode já dar praticamente como eleitos, porque estão ali alcançando votações já praticamente suficiente para se eleger e ainda faltam quase 40% das urnas para serem aturadas. A Janaína Marques, por exemplo, Gustavo, que é do PT, ela representa essa força, né, que as cidades do interior têm. A gente realmente, ela estava com tempo para cá nessa região capital, mas para cá ela parece que tinha dado um tempo, a gente quase não a vê muito, mas olha só, no interior ela está entre aí na quinta colocação. Deixa eu ver o número de votos dela, por favor. 32,02 votos, olha só. Mais de 32 mil votos. Janaína Marques também parece que entra. Deixa aqui na tela, na outra tela, produção, pra gente ver aqui. Deixa eu passar aqui pra gente ver. Olha só, você que tá acompanhando a gente ao vivo, aqui são os deputados estaduais do Piauí. Do MDB, Georgiano, na frente, com mais 70 mil votos. Ana Paula, do MDB também. Flávio Júnior, do PT. Do PT, Wilson Brandão, que também parece que tá sendo uma surpresa pra muita gente. Não, o Wilson Brandão não é surpresa. Não é surpresa, não, né? Mais de 34 mil votos, mas para muita gente é, Gustavo. Eu não imaginava que ele ia ficar em quarta colocação, né? Se não me falha a memória da eleição passada, mais de 60 mil votos. É porque ele faz muito aquela linha também. O deputado Brandão está indo agora para o seu oitavo ou nono mandato consecutivo, sempre com grandes votações. É um deputado eleito em todas as eleições, nunca teve susto as eleições dele. Não, pra mim eu não acreditava que ele chegaria a quarto, apesar de ser realmente um ele nome muito forte. Ele vai passar de 40 né? mil votos ainda. Ele deve aguardar. Passar Flávio deve Júnior, então, né? Deve chegar até 50, talvez. Depois vem aí em quinto lugar Janaína Marques, com mais de 32 mil votos, olha só. Severo Eulálio também. Severo Eulálio, passei demais aqui. Deixa eu tirar essa tela aqui. Então quem mais aqui, tá aqui, olha só. Alencar, né? Jeová vai confirmando Alencar. Um favoritismo, embora o Jeová seja do Republicanos, temos que ver aí a questão do quociente eleitoral, da legenda partidária, mas uma eleição praticamente garantida já com mais de 31 mil votos. Agora, Gustavo, essa ordem aqui que a gente está vendo aqui, essa ordem, ela já é praticamente fechada ou ainda vão ter aqueles cálculos para a gente explicar melhor para o nosso cálculos, ouvinte, né? São 30 vagas para o deputado estadual, mas não vencem necessariamente os 30 mais votados. São cargos proporcionais que dependem de chapa, de partido. Um partido que, por exemplo, tem um nome que desponta e tem 30 mil votos, mas não tem chapa suficiente para completar o quociente eleitoral, mesmo com 30 mil, esse nome não vai ser eleito. Olha que então, outro nome que era bem esperado, né, Gustavo? Assim, a Bárbara do Firmino, né? É. Filha do ex-prefeito de Teresina Firmino Filho, ela que é do PP, nesse momento com mais de 24 mil votos. No caso da Bárbara, eu confesso que esperava mais. Você esperava mais? Esperava mais. A Bárbara havia uma expectativa de ter algo em torno de 25 mil votos só em Teresina. É, um nome também que vinha trabalhando doutor há muito Vinícius, tempo. Pra minha doutor, surpresa. Doutor Vinícius também, pra minha surpresa. É. Ele que é diretor, foi ex-diretor do Hospital Infantil aqui no Piauí, né, na capital em Teresina. Ele tá com mais de 22 mil votos, né? Mas é um grande profissional. A gente não sabia se ele ia se dar bem na área política. Mas pelo visto, né, Gustavo? Mais de 22 mil votos, ele tem quase 23 mil votos. Pelo jeito aí, ele tá surpreendendo também. Agora, olha os outros nomes também aqui, Gustavo. Nomes que já são conhecidos na política. Por exemplo, Hélio Isaías, nesse momento, com mais de 21 mil votos. Tem o Franzé também, que foi secretário, né, de administração do governo do PT, passa aqui de 20 mil votos. Graciana Monsanta, lá da cidade de Parnaíba, também. Uma boa votação, você acha? Ou não concorda? Infelizmente, aqui a notícia. Está dentro do esperado. Porque ela é uma novata, né, Gustavo? Ela é novata, está aí com quase mais 19 mil votos também. A gente tem aqui passando, olha, pastor Gessival de Isaías, 19 mil, Varton Lacerda, Bessar, o que você acha? É, o deputado Bessar deverá ter uma eleição difícil, né? É, e aí alguns nomes que anunciavam que teriam mais votações, mas com uma votação não tão expressiva, Vinícius, né? Um dos nomes que poderá ser surpresa nessa eleição, justamente por essa questão proporcional, é o nome da jornalista Samantha Cavalca. E eu explico aqui por quê. Ela está ali com mais de 15 mil votos e há uma expectativa de que o 22, por ser o número do presidente Bolsonaro, dê a chapa do PL muitos votos de legenda no Piauí. Então, juntando os votos de legenda com os votos obtidos pela Samantha e o complemento dos votos dos outros candidatos do PL, se o partido conseguir atingir um quociente eleitoral para conquistar uma vaga, esta vaga deverá ser da apresentadora Samantha Cavalca. Olha só aqui, Evaldo Gomes com mais de 13 mil votos também. A gente tem aqui a Elisângela, tem Petros também. Petros é meu criador da página O Piauiense, já vai ali com mais de 13 mil votos. A eleição dele é muito difícil por conta do partido. O Novo praticamente não tem uma chapa competitiva, mas o desempenho dele em si é surpreendente. Está praticamente empatado com o Evaldo Gomes, que tem mandato. Agora, Gustavo, para mim foi outra surpresa. Eu achei que ela teria mais votos até o momento. Eu acho que também ela não gostou muito desse resultado. Mas Tereza Brito, por exemplo, do PV, nesse momento, com 12 mil votos, né? Era esperado mais, não era, Gustavo? Até pela experiência que ela tem, o nome político, né? Vinícius, só a gente tá. Nós temos por telefone ao vivo o nosso colaborador, o Miqueias, está lá de Monsenhor Gil. Vamos lá. Oi, Miqueias, boa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Gustavo. De imediato, eu quero parabenizar o portal Lupa 1, a Lupa 1 FM, pela belíssima cobertura das eleições que estão chegando aqui nos finalmente. Eu falo direto de Monsenhor Gil, como vocês falaram, onde 67,32% das urnas já foram apuradas e elas mostram nesse momento que Rafael Fonteles vai conquistando aqui em Monsenhor Gil o que conquista no resto do Piauí.